Desilusão no meu viver. Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez e conseguir o acalanto da paixão. Fui desprezado e magoado por alguém que abortou meu coração. Fui desprezado, magoado por alguém que abortou meu coração. Fui desprezado, magoado por alguém que abortou meu coração. Destino, destino, por que fazes assim? Tenha pena de mim. Veja bem, não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder viver numa de felicidade como alguém que me ame de verdade. Destino, destino, por que faz assim? Tem a pena de mim, já também não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder viver numa de felicidade como alguém que me ame de verdade. Consegui o acalanto da paixão. Vai, Netinho. Fui desprezado por alguém que abortou sem querer meu coração. Fui desprezado por alguém que abortou sem querer meu coração. Destino, destino, por que faz assim? Tenha pena de mim, veja bem. Felicidade com alguém que me ame de verdade. Mas é sério. Destino.